cabeça. Pratique o amor, depoimento de um finado. Veja bem aonde eu estou. Em um túmulo enterrado, pra minha família sobrou a dor. Enquanto eu estava vivo, não pratiquei o amor. E com sangue no olho, tocava o terror. Pelas ruas da cidade, um indigente em liberdade. Com apenas 17, eu era de menor. Fumava muita erva e cheirava muito pó. Antecedentes criminais em várias delegacias. Os meus manos me batizaram, apelido de homicida. Puxava várias carretas com a porra de uma bicha. E todo tempo que vivi, essa foi a minha sina. Véi, eu era um verdadeiro monstro. Diploma no 5-7, assaltava vários bancos. Só andava feito um bicho, drogado pelos cantos. Amigos eu não tinha, só confiava no meu cano. Carregava uma pedra no lugar do coração. Eu era diferente de qualquer cidadão. E a minha velha toda noite só era oração. Ela ia pra cama com a preocupação. E na cabeça o pensamento te atormentava. E às vezes ela mesma, véi, se perguntava: será que meu filho vai voltar pra casa? E mesmo assim eu não ligava pra nada. Zoava a noite inteira com várias vadias no meu opalo. Espancadão, rap nacional no último volume. Bebidas e muitas drogas, esse era o meu costume. Mas pra você que está vivo, eu peço não se iluda. Não destrua desse jeito a sua vida, o seu futuro. Magro, abatido, perdido no mundo, olho fundo, sem perspectiva, me sentindo um imundo. Mas só hoje aqui eu choro, perdido nesse escuro. Conselhos eu já te dei, muitos vários por aí, mas você ignorou e acabou nesse triste fim. Véi, eu não sabia que eu era tão importante assim. Só agora daqui eu sofro vendo minha mãe chorar por mim. Subestimei o meu destino e não pensei sobre o meu filho. Ó Deus, perdão, eu estou arrependido. Mas agora já é tarde, tudo já passou. Depoimento de um finado, vejo o destino que me restou. Janela aberta pro inferno, o demônio te sugou. Vários pipocos na cabeça. Meu Deus, onde eu estou? Que isso sirva de exemplo para quem está no crime. Que desista dessa vida e procure outros caminhos. E não queiram trilhar o caminho que eu trilhei. A vida era bela, mas eu vacilei. Não pensei, aí mãe, como eu queria te ver novamente outra vez. Depoimento de dois finados, um no caminho certo, outro no errado. Um praticava o terror e o outro o amor. Depoimento de dois finados. Eu morri, mas de você não esqueci. Fique tranquila e não ore por mim. Enxugue essas lágrimas, Deus está comigo. Eu não estou como morri. Agora eu sou menino, não quero que de mim tenha dó. Eu não virei zumbi, minha carne retornou ao pó. Eu sei que foi difícil me ver no caixão, mas você é guerreira, sei que aguenta a pressão. Não estou por aí, vagando na escuridão. Apenas meu corpo foi pro jardim da consolação. Deve estar se perguntando por que o futuro é tão injusto. Morri de olho aberto, olhando pro mundo, mas tente compreender. Eu também não entendi, tinha muito pra fazer, mas agora eu morri que tiroteio. Maldito como rato e gato, polícia e bandido. Eu por acaso no meio, sem saber pra onde correr. Levei no peito uma bala perdida que acabou com a minha vida. Mas aí eu sempre vou estar no seu coração, te dando forças pra lutar. Não é uma morte que vai nos separar, são apenas mistérios de Deus que não podemos ignorar. Sei que essas feridas um dia vão cicatrizar, pois a morte é vida nova em outra edição. Luto, velório, flores no caixão, infelizmente são coisas do nosso destino. Seja rico, seja pobre, é sempre o mesmo caminho. Mas creio que foi obra do diabo, querendo minha alma, mandou os seus soldados. Mas aí eu estou é na paz, é bom saber que estou no céu. Quando olho pra trás, uma coisa chamada de vida e um barraco nos pedaços, isso é o que tinha por todos os lados. Mas notícia ruim é como fogo em pólvora se espalha rapidinho. A notícia logo chegou no ouvido dos vizinhos e minha casa vem cheia de gente. Minha mãe não parava de chorar, já estava toda dopada de remédio pra se acalmar. Não se conformava porque tinha que ser assim. Tantas barreiras que derrubamos, tipo o muro de Berlim. Mas me deixe nas mãos do Senhor, Ele sabe o que faz. Nada acontece por acaso, se estou com Ele, estou na paz. Depoimento de um finado, de um mano certo no lugar errado. Depoimento de dois finados, um no caminho certo, outro no errado. Um praticava o terror e o outro o amor. Depoimento.